todo esse ciclo moderno, a partir de René Descartes, ele é marcado por um desejo muito grande de encontrar, vamos dizer, um tipo novo de conhecimento que se legitime por si mesmo e que seja marcado por uma diferença radical em relação a tudo que se tinha como conhecimento desde a antiguidade até o fim da Idade Média. A ideia de uma nova ciência, de uma nova constituição do mundo do conhecimento, ela começa, vamos dizer assim, ela já se declara, por exemplo, com Bacon, no novo órgão, com Descartes, nos princípios da filosofia e nas meditações de filosofia primeiro, no discurso do método, é continuamente reafirmada, né, quando Galileu publica as suas observações, ele já publica como duas novas ciências, e assim por diante. A ideia de uma nova ciência, então, ela se impregna em todo a atmosfera europeia desde o século XVI até o século XIX. Podemos considerar que no século XIX esta ideia está oficializada e ela pode ser considerada triunfante num meio universitário que, aliás, foi criado justamente para isto. Seria inexato você dizer que a ideia da nova ciência triunfa no meio universitário, porque ela, em parte, cria este meio universitário. Esse é um processo onde uma coisa fomenta uma e a outra. Uma coisa fomenta a outra e a outra fomenta uma. Tá certo? Então, também seria inexata a ideia de que uma ideia triunfa sobre a outra, porque subentenderia que gerações que tiveram acesso, vamos dizer, ao primeiro tipo de conhecimento, puderam confrontá-lo com o segundo e o escolheram. Isso, na verdade, jamais aconteceu. Desde os pioneiros da nova ciência, como o próprio René Descartes, todas as gerações subsequentes já são marcadas, desde o início, por uma adesão inicial ao novo modelo, que é o único que conhecem. Quando tem alguma referência ao antigo, normalmente é uma referência truncada, né, muito, muito nebulosa, e o conhecimento que tem, vamos dizer, da filosofia antiga e medieval vai se diluindo com o tempo. Não só vai se diluindo, mas ele já vai sendo reenquadrado dentro de um, vamos dizer, de um conjunto de modelos, de certo modo já calculado para assinalar a esse conhecimento antigo um certo lugar numa pretensa evolução histórica já concebida para ter a nova ciência como o pináculo, o cume da evolução. De maneira que é quase irresistível a gente ver todo este período novo como uma espécie de jogo de carta marcada, né? Desde o início, a nova ciência se autodecreta como superior a uma ciência que ela desconhece e, em seguida, inventa, vamos dizer, um modelo histórico, né, no qual a humanidade passa, vamos dizer, de um estágio mítico, né, pelo modelo do conto, passa de um estágio mítico para um estágio metafísico, enfim, passa para um estágio científico ou positivo, no qual o distinto emissor da teoria se encontra. E após ter construído, vamos dizer, ter feito esta opção inicial e ter construído este modelo legitimador, o que se trata é de, vamos dizer, recortar os dados da ciência antiga para que eles se adaptem a este modelo. Tudo isto, quando visto no conjunto, assim, pensando bem, é de um ridículo atroz. E é um processo de auto-ocultação, na qual as pessoas escondem aquilo que não querem ver, né? E, curiosamente, esse processo vem junto com, quer dizer, um grande orgulho científico, né? Uma ideia de que nós temos o conhecimento objetivo e os antigos só tinham mitos, erros metafísicos, etc., etc. Quando, justamente, o que eles estão fazendo é construir um universo mítico que os coloca no topo da evolução, no topo de uma suposta evolução, e, em seguida, vamos dizer, suprimir os dados que poderiam ser confrontados com este modelo, né? Pensando bem, tudo isso é uma historinha para crianças, e o número de pessoas que ainda acredita nisso no mundo, muito tempo depois de entre os historiadores isso já ter sido completamente estourado, ainda é muito impressionante. Nós podemos dizer que a cultura brasileira inteira, a nossa classe, a classe superior inteira do Brasil, ainda vive dentro deste mito dos três estágios do Augusto Comte, acredita nisso piamente, né? E fica mesmo chocada se você alguém contesta isso. Eles acreditam que isso é uma atitude muito polêmica. É polêmica para eles, porque são caipiras, nunca ouviram falar disso. Mas não existe, desde o começo do século XX, não existe nenhum historiador profissional que acredite nessa sequência de acontecimentos, tal como aparece na lenda comteana. Eu digo comteana porque o Comte é o sujeito que fez a formulação expressa, mais simples, dessa mitologia, mas não podemos dizer que o Comte inventou. Foi uma coisa que foi se formando ao longo dos séculos, e quando o Comte enuncia a lei dos três estados, ele no fundo não faz outra coisa senão dizer algo no qual todo mundo já estava acreditando fazia dois séculos. E o curioso desta, um aspecto curioso dessa lenda é que tão logo ela alcança uma expressão simples e declarada como na lei dos três estados do Comte, imediatamente ela já começa a ser desmoralizada. Desmoralizada não no plano da discussão, no plano das teses filosóficas, mas desmoralizada pela maneira mais simples, que é a documentação. Quer dizer, porque também esta efusão de entusiasmo pela ciência produz, de fato, algum efeito positivo. E um dos efeitos positivos é que isso fomenta muito a investigação histórica. Quer dizer, que as pessoas que ouvem, né, aquela propaganda toda, a ideia de ciência, a idealização da ideia de ciência, algumas se entusiasmam pela coisa com toda a sinceridade e levam o negócio a sério, tá certo? E acreditam que é para fazer ciência mesmo, né? E acabam até fazendo. Então, isso é uma das características, vamos dizer, da linguagem demoníaca, né, certo? É que quando ele parece falar a verdade, está mentindo. E quando parece estar mentindo, está falando a verdade. E você se atrapalha justamente por causa disso. Porque se fosse a mentira simples é simplesmente humana, né? Agora, a mentira dupla e concordante, né? Dupla e complementar, já é uma artimanha, né? Do demônio. A gente pode dar um exemplo no Fausto do Goethe. O demônio diz, ele se confronta com a frase bíblica, né, a frase de São João, que no princípio era o Logos, ou no princípio era o Verbo, e diz, não é nada disso. No princípio era a ação, im Anfang war die Tat. Então, o que quer dizer isso? Bom, por um lado, se é a ação, né, então a ação como efetividade, ela se opõe ao que é mera potência. Então, está dizendo que o ato precede a potência. Isso é exatamente como está em Aristóteles. Então, não tem novidade, isso é perfeitamente verdade, né? E isto não é de maneira alguma o contrário do no princípio era o Logos, né? Então, quer dizer, no princípio era o ato divino, tá certo? E em Deus não existe nada de potencial. Tudo é perfeitamente em ato, porque Deus é eterno. Deus não tem a passagem da potência ao ato. Então, nesse sentido, está certo. Mas quando Mefistófeles diz isso, ele sabe que as pessoas não sabem, não conhecem a metafísica de Aristóteles, e que vão entender esta ação no sentido de força física, uma espécie de força, no sentido galileano, força física. Tá certo? Então, ele diz a verdade porque eles sabem que eles vão interpretar erroneamente e cair na mentira. Está compreendendo? Então, também dentro do desenvolvimento histórico, você vê que muitas vezes uma óbvia mentira é interpretada no sentido da verdade e assumida, né? Positivamente, tá certo? Quer dizer, a mentira acaba funcionando, tá certo? como verdade, não no sentido que as pessoas acreditam nela, mas no sentido que dão um outro sentido e esse sentido, por sua vez, é verdadeiro. Então, o enorme estímulo que a ideia da idealização das ciências deu à pesquisa histórica no século XIX acaba por justamente mostrar a falsidade desta mesma concepção evolutiva que coloca os cientistas do século XIX no topo da evolução. E isso acontece principalmente porque começam a aparecer todos os textos antigos e textos de todas as civilizações, e este material imenso está sendo colocado à nossa disposição. Pela sua simples presença, ele já mostra que a ideia, quer dizer, de uma evolução em três estágios, a evolução que passa do estágio mítico, vai do estágio mítico até o estágio científico, é totalmente furada, né? Então, a ideia de uma infância da humanidade, quer dizer, uma época em que as pessoas pensavam só por imagens míticas e acreditavam na história da carochinha, ou quando tinha uma lógica primitiva, como a ideia do Lucien Levi-Brulle, antropólogo que escreveu o livro A Mentalidade Primitiva, tentando mostrar que a lógica dos primitivos não era a nossa lógica, né? Então, essas mesmas ideias, à medida que aparecem os textos e documentos, elas são demolidas automaticamente, a gente vê que não existe nada disso e que é absolutamente impossível você falar de uma evolução linear nesse sentido, né? Mesmo porque você acaba vendo que até mesmo a ideia da evolução em três estágios já tinha sido enunciada na etapa que Comte diria metafísica, pelos três estágios do Joaquim de Flora, né? A era do Pai, a era do Filho, a era do Espírito Santo. Então, quando Comte acredita que está enunciando uma lei científica e superando os mitos metafísicos, ele está apenas repetindo um outro mito que já foi, né, enunciado aqui 600 anos antes dele. E esta ideia também da evolução em três etapas, ela aparece muitas vezes, aparece no Hegel, aparece no Marx, etc, etc. E quando você vai ver, aquilo é apenas a repetição de um esquema mítico já muito, muito antigo. De maneira que esta diferença que o século XIX faz entre ciência e mito, tá certo? É ela própria um mito. Essa diferença, a rigor, não existe. Existe uma outra diferença, né, que nós poderíamos até explicar brevemente. Existem duas noções muito antigas a respeito da inteligência humana, ou do conhecimento, formas pelas vias de acesso que o ser humano tem ao conhecimento das realidades maiores. É que uma é o que se chama propriamente a inteligência, ou Aristóteles chamava nous, né? E, por outro lado, aquilo que se chamaria o espírito, o pneuma, tá certo? Então, a famosa distinção, já clássica, entre a via noética e a via pneumática de acesso ao conhecimento transcendente. Então, a noética é aquela que aparece no nível das intelecções, no nível do conhecimento dos primeiros princípios, e o acesso pneumático é aquele que aparece sob a forma de experiência existencial, como, por exemplo, quando São Paulo, apóstolo, no caminho de Damasco, perseguindo os cristãos, tá certo? De repente ele é fulminado pela compreensão de que aquilo que ele estava, de que ele estava perseguindo a coisa errada, tá certo? E de que o Deus daqueles camaradas era o verdadeiro Deus e, no fundo, era o mesmo Deus dele, tá certo? Ele não compreende isto como intuição, no sentido intelectual da coisa. É algo que lhe acontece. Ele é existencialmente fulminado pela visão daquilo. Tá certo? Então você vai ver que a diferença que existe entre a tradição filosófica e as tradições religiosas é essa, quer dizer, da apreensão intuitiva ou noética, ou da apreensão existencial ou pneumática. Tá certo? Então, mas acontece que essas duas elas não são historicamente sucessivas. A apreensão pneumática, normalmente, como ela não é intelectualmente diferenciada, ela se expressa em símbolos narrativos. Não é isso? Então, símbolos poéticos, tá certo? Toda narrativa, no fim das contas, é poética. É? E a apreensão noética, ao contrário, se expressa em símbolos e numa linguagem analítica. Tá certo? Mas acontece que essas não são historicamente sucessivas, elas são simultâneas. Está compreendendo? Quer dizer, alguns dos filósofos, antigos filósofos gregos, estavam tendo as suas intelecções noéticas ao mesmo tempo que os profetas hebraicos tinham as suas vivências pneumáticas. Está compreendendo? Então, como é que você vai aí falar, vamos dizer, de uma vivência, de um conhecimento mítico que antecede o conhecimento racional e intelectual? Não, eles vêm ao mesmo tempo, só que depende das circunstâncias. Não há evolução histórica, há apenas uma diferente modalidade de compreensão das coisas, né? Isso que passados, né? Aí então seria 2.404 anos desse negócio, ainda continua havendo a possibilidade do conhecimento pelas duas vias. Ainda acontece, igualzinho, tá certo? Então, o que Augusto Comte está fazendo, ou todo o século XIX faz, com essa ideia da evolução histórica, na verdade, é pegar, por sua vez, um símbolo mítico, tá certo? E sem ter a compreensão de qual é a experiência real, qual é a realidade que aquilo está tentando expressar, ele pega o próprio símbolo como se fosse a realidade e o transforma, vamos dizer, numa tese filosófica que afirma a veracidade do símbolo, que é a famosa divisão tripartite. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são entidades sucessivas, tá certo? Foi quem interpretou assim foi o Joaquim de Flora. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são coexistentes, né? Ele apenas achou que no plano da história se traduziria em três etapas. Não há nenhum motivo para acreditar que isso seja verdade, né? Sobretudo porque a Trindade não é uma teoria histórica. Esse Joaquim de Flora viu como uma teoria histórica, porque quis. A partir daí, então, esta divisão tripartite transformada em teoria histórica, que é, sem dúvida, um símbolo mítico amputado, vamos dizer, da experiência que ele expressa, se torna, então, um fetiche. E esse fetiche, no século XIX, se torna, vamos dizer, uma crença científica assim, inabalável. Não sei se está ficando claro o que eu estou dizendo aqui, tá? Então, é claro que é um processo de estupidificação, um processo de imbecilização muitíssimo grave, né? E, quer dizer, evidentemente, não há nenhum historiador profissional no mundo que hoje defenderia a ideia de uma evolução tal como o século XIX entendia. Não obstante, esta ideia da evolução histórica ainda continua impregnada na cultura geral, ao mesmo tempo em que esta cultura geral se expande formidavelmente através do ensino público, das universidades, do movimento editorial, do rádio, cinema, televisão e internet, falava, agora não dá mais para tirar essa ideia da cabeça da pessoa. Ou seja, justamente na época em que você sabe que ela é furada, ela já alcançou uma difusão tão grande que a possibilidade de você transmitir um conhecimento histórico efetivo a esta multidão, né, que já foi alimentada de besteira, né, com um reforço de acreditar que esta besteira é o pináculo do conhecimento, bom, agora como é que você vai fazer? Né? Primeiro, quem te prova que tantos bilhões de pessoas têm capacidade para tratar desses assuntos? Normalmente não tem a ideia de que todos possam tratar disso. Isso é muito difícil. Então, mas a famosa democratização do conhecimento, no fundo, ela só democratiza, é mentirinha boba. Você inventa um pseudoconhecimento de quinta categoria para você espalhar para a multidão, espalha aquilo e elas ficam contentinhas. É que nem índio que recebia um espelhinho, né? em troca da terra dele, mas a mulher, mais os filhos, mas tudo que tinha, e saía todo contente mostrando o espelho. O pessoal que estuda hoje, a classe letrada hoje é isso mesmo, está levando espelhinho de índio e acreditando que tá agradando. A simples dificuldade da aquisição do conhecimento, por exemplo, se você pegar um programa de vestibular hoje, você vê que é um negócio terrível, milhões de coisas, quanto complica. Então, pela complicação e pela dificuldade da sua aquisição, dá a impressão de que é um negócio seríssimo. Quando você vai ver, não é. Foi, né, complicado só pelo aspecto quantitativo. No fundo, não tem nada de complicado, é muito simples, mas... como aquele pouquinho de conhecimento quase insubstantivo que está sendo transmitido, né? É subdividido em milhões de capítulos, cada um de aquisição relativamente dificultosa, então o sujeito gradua, pela dificuldade da aquisição, a qualidade do conhecimento. Não é isso? Então é disso que se alimenta aí o sistema educacional e cultural, né, da mídia, né? Então, se você quer, você pega um programa de ginásio, programa de qualquer disciplina de ginásio, quer você pega a revista super interessante, quer você ligue no canal Futuro, é esta bobagem que você vai adquirir. Quer dizer, houve uma época mítica, né? E hoje nós temos o conhecimento científico e nós escapamos disso. Isso é absolutamente indefensável em termos de ciência, não tem como, não é. Qualquer estudioso sabe que as coisas não são assim. Agora, para inventar uma outra cultura popular, né, baseada nos conhecimentos que nós temos agora, fala, bom, leva mais 500 anos, tá certo? Se for possível, porque enquanto isso, esse sistema baseado na renda babaquice, ele já se expandiu quantitativamente mais ainda. Então, o fato é que... a expansão da educação criou uma espécie de reprodução epidêmica, né? Endêmica da ignorância. E como é que vai corrigir isso? Eu digo, não dá, porque o número de pessoas que têm acesso aos conhecimentos efetivos é necessariamente pequeno, porque depende de vocação pessoal, depende do sujeito de buscar. O sistema nunca vai te oferecer isso aí. É isso. E mesmo que os materiais estejam à disposição, né? Depois, se você acredita em fase mítica, fase metafísica e fase científica, bom, basta você ler. Se ler o livro do Mircea Eliade, sobre a história das crenças e ideias religiosas, você já vai ver que não bate, não é possível. Né? E embora o livro esteja aí à disposição, desde o começo do século XX, né, vai ser muito difícil que ele se integre no sistema da cultura popular. É isso? Qual livro? A História das Crenças e Ideias Religiosas, Mircea Eliade. Existe tradução brasileira pela editora Zahar. Quando você pega, vamos dizer, a cronologia dos acontecimentos mítico-religiosos ao longo da história, você já vê que não pode, isso não bate com a cronologia do conto. A cronologia do conto foi inventada, tá certo? A do Eliade não, foi marcado no documento. Primeiro veio isso, depois veio aquilo, ele não funciona. Então, quer dizer, não corresponde aos fatos, tá certo? E, em segundo lugar, a própria auto-interpretação que a sociedade moderna faz do seu lugar na pretensa evolução histórica, ela também, vamos dizer, é fundada num modelo mítico. Tá certo? E esse modelo mítico, por sua vez, além de ser um modelo mítico, é um modelo mítico já diminuído, quer dizer, transformado numa interpretação, quer dizer, material do curso da história. É um erro parecido ao que São Paulo Apóstolo fez quando ele acreditou que o fim do mundo e a volta do Cristo era para o dia seguinte. Ele não, né? Como falou em fim dos tempos, como estava anunciado o fim dos tempos, ele acreditou que o fim dos tempos era um acontecimento material que era para o dia seguinte. Eu digo, bom, mas ele pelo menos não tinha as fontes históricas suficientes para poder fazer as comparações. Então, A ideia de uma meta-história, de uma coisa que está para além de toda a história, essa ideia ele não pegou na época. Foi Santo Agostinho, no século IV, que consertou o negócio, consertou e disse, não é assim. A história não vai acabar amanhã. Não se pode interpretar as coisas nesse sentido tão material, né? Mas o que Augusto Comte e todo o século XIX faz é exatamente um erro parecido com o de São Paulo Apóstolo, né? Você pega símbolos que estão se referindo à meta-história e você acredita que eles são etapas históricas. Você quer ver um exemplo, por exemplo, de como este erro de percepção do tempo histórico se impregnou na nossa consciência? Você vê a ideia do julgamento da história, que é uma ideia que todo mundo tem na cabeça e que é considerada, vamos dizer, uma coisa importantíssima. Não tem o livro do Fidel Castro, A História Me Absolverá. E o outro pega e diz, a história te condenará. Né? Quer dizer, como se o julgamento da história fosse um negócio definitivo. Quer dizer, um julgamento feito pela história, tá certo? É só mais um acontecimento histórico, que por sua vez será julgado. Tá entendendo? E depois vai ter outro julgamento, e outro, e outro, e outro. A estrutura do tempo é essa, não é? Qualquer opinião histórica de uma certa época, qualquer interpretação que uma certa época faz das épocas anteriores, tá certo? Se tornará para a época seguinte uma época anterior que também terá de ser interpretada. Não é assim? Então, é fácil você perceber imediatamente que não existe julgamento da história. Não existe e não pode haver. O tribunal da história. Não é um tribunal, é um tribunal por semana. Né? Mas essas pessoas acreditam que o julgamento da história é uma coisa que pode condená-los ou resgatá-los. Hoje, por exemplo, a gente acredita que Hitler e Stalin estão condenados. Bom, daqui a pouco já aparece um sujeito dizendo, não foi bem assim, vocês é que estão enganados, etc, etc. Então, esta conversa nunca termina. Por definição, por mais provado que esteja uma coisa, vai aparecer um cara que não acredita naquilo e que acha o contrário. Pô. Então, o julgamento da história é ainda mais volúvel do que a história mesma. Isso quer dizer que se a nossa noção de verdade vai ser referida à história, então ela foi para as cucuias, evidentemente. Agora, na hora que você transforma a história num tribunal, né, como Hegel, né, ele diz, a história do mundo é o julgamento do mundo. Ele acredita mesmo nisso, porque vai chegar um dia que a história se reúne e, né, condena, absolve, etc, etc. Bom, se ela fizer isso, no dia seguinte alguém vai ter que contar a história desse julgamento, e assim por dentro. Então, a falta de compreensão da história como um processo linear que não volta, é claro que é um erro de percepção de tempo. Tá certo? E este erro, de onde vem? Vem da ideia de uma estrutura da evolução histórica. É claro que a evolução histórica não tem estrutura nenhuma. É simplesmente coisas que vão acontecendo e que depois pode acontecer de outra maneira. Tá certo? O que pode ter estrutura é o conjunto da realidade. De que é, vamos dizer, a estrutura determina os limites do possível e do impossível que a própria história jamais transgredirá. Tá certo? E pode também haver uma estrutura dos elementos constantes, isso é, dos elementos ahistóricos ou suprahistóricos, que a história também não pode alterar. Tá certo? Por exemplo, o fato de que aquela simples observação do René Descartes, olha, todos nós antes de ser adultos fomos crianças. Tá certo? A história não pode mudar isso. Tá acompanhando? Então, quer dizer que a vida pessoal humana, ela tem, vamos dizer, uma estrutura temporal determinada porque ela tem um fim determinado. Ela tem uma curva, né? Nascimento, crescimento, né? Desenvolvimento, declínio e morte. A nossa história individual, a biografia, tem uma estrutura porque ela tem um começo e um fim, tem uma duração média fixa. Tá certo? Mas a história, qual é a duração média fixa da história? Ninguém sabe, então ela não tem estrutura nenhuma, ela por definição não pode ter estrutura. Você sempre pode dizer que, olha, as coisas estão indo para tal direção, mas pode ir para outra. Aliás, elas estão indo para tal direção onde? Aqui. Enquanto elas estão indo nessa direção aqui, no outro lugar estão indo para outro lado. Então, não há estrutura da história. Tá certo? O que há são elementos estruturais, meta-históricos ou supra-históricos, que a história não muda. Né? E também dentro da própria história existem elementos individuais que tem uma estrutura marcada, como por exemplo as biografias individuais. No entanto, desde o século XIX, desde o século XVIII até hoje, todo mundo raciocina em termos de uma estrutura da história, que, como se houvesse, vamos dizer, um trajeto determinado a ser seguido. E quando o trajeto dá errado ou muda de direção, as pessoas ficam chocadas, tipo, meu mundo caiu. Né? Quer dizer, ou então explicam em termos de involução. Foi para trás. Né? Quer dizer, mas onde está o à frente e o atrás na história? Você pode falar em à frente ou atrás, onde no campo da sua vida individual, precisamente porque tem uma duração determinada. Se você tivesse uma vida sem fim, né, você nunca poderia dizer se está indo para frente ou para trás. Não é isso? Para frente ou para trás é um trajeto finito. Então, deu para entender? Agora, quando você vê como essas estruturas elas estão impregnadas na mente da pessoa, que elas servem, vamos dizer, como premissa de julgamentos que as pessoas fazem sobre os fatos concretos, então você vê o dano profundo que esta concepção do século XIX fez para a mente humana. Você vê aqui o camponês medieval que acreditava, vamos dizer, no fim dos tempos e no retorno de Cristo, ele sabia que isso não era um acontecimento histórico. Não era um acontecimento no tempo. Ele entendia a noção de fim dos tempos. Quer dizer, fim dos tempos era uma coisa que não podia ser medida na escala dos tempos. Ele sabia que isso não estava ao alcance da mente dele apreender isso aqui. Né? Então, na medida que ele aceitava isso como um mistério, o mistério é um negócio que está acima da história, pô, não tem como você inserir na história. Então, o camponês medieval analfabeto, ele estava tendo uma visão, vamos dizer, da estrutura dos tempos mais correta do que a dos historiadores do século XIX, que acreditavam numa estrutura, vamos dizer, identificável da história. E embora os historiadores de hoje já nenhum acredite nisso, eu digo, bom, os historiadores já não acreditam, mas todas as outras pessoas acreditam. E acreditam pior, que isso é um conhecimento histórico. Então isso quer dizer que o nascimento das tais das ciências humanas no século XIX já vem viciado por esta tara congênita, tá certo? Que é a ideia de uma evolução identificável. Não é isso? Suponhamos que nós aceitássemos, por exemplo, a ideia evolucionista darwiniana, tá certo? Não haveria nenhum motivo plausível para nós aceitarmos que a etapa evolutiva que nós chegamos é o limite da evolução. Não é isso? Então vamos supor, olha, eu acredito em evolução darwiniana, nós nascemos através de mutações sofridas pelas espécies, tá certo? De acordo com a pressão do ambiente, foram se adaptando, e cheguei neste ponto aqui. Aqui eu cheguei. Esta é a visão que eu tenho hoje, tá certo? Eu digo, mas se foi assim, então não há nenhum motivo para a evolução ter parado. Tá certo? Então deve haver novas pressões do ambiente, a humanidade vai sofrer. Né? Se nós éramos lagartixas e assumimos esta forma aqui, no curso de uns poucos bilhões de anos, tá certo? Nada impede que nós amanhã assumamos uma forma ainda mais diferente, tá certo? E quero ver se nesta época ainda continuaremos acreditando em evolução darwiniana. Mas como é que você vai acreditar que esta descoberta evolutiva, ela permanecerá fixa nos tempos e aquela visão que Darwin alcançou será, por sua vez, o topo da evolução humana? Basta isso para você ver que essa ideia é idiota. A ideia é idiota em si. Quer dizer, na sua própria... O senhor tem a coragem de enunciar isso aqui, já é uma bobagem. Não tem a menor... E pior, se ele coletar um montão de fatos para provar aquilo, aí mostra que é mais bobo ainda. Está compreendendo? Porque ele teria que provar como é possível, vamos dizer, ele, num certo momento, tá certo, da evolução, ele deter esta evolução, tá certo, criando uma teoria que antecipadamente já compromete os conhecimentos a serem adquiridos nas etapas seguintes da mesma evolução. Deu para entender? Você imagina um trajeto de alguns bilhões de anos e tem aqui um biólogo, né, explicando a evolução animal. Ou a explicação terá se tornado totalmente diferente, ou será a mesma explicação darwiniana. Se é a mesma explicação darwiniana, então houve este milagre de que um conhecimento adquirido numa certa etapa da evolução, tá certo, já abrangia todos os conhecimentos seguintes a serem adquiridos pela mesma espécie em evolução da qual esta mesma teoria está falando. Qualquer pessoa, vamos dizer, com um pouco de intuição lógica, percebe que a estrutura de uma teoria da evolução é exatamente isto. Se existe uma coisa que não pode haver, é nenhuma teoria da evolução. Se existe evolução, ela não é teorizável. Está entendendo? Se existe evolução, ela só pode ser, vamos dizer, um fato que você constatou até certo ponto e que você não tem a menor ideia de para onde está indo. Está certo? Então, portanto, não é evolução, é apenas as transformações. Se você tenta depois consertar isso e dizer como o Dawkins, não, não foi assim, não foi pela pressão do ambiente, foi apenas combinações fortuitas. Então, bom, num certo momento, uma combinação fortuita produziu a teoria do Richard Dawkins. Agora, eu digo, e daqui para dentro? Vão se produzir outras combinações fortuitas totalmente diferentes da teoria do Richard Dawkins, ou esta parou o processo evolutivo e será a palavra final? Dá para você entender que a mente das pessoas que enunciam essas teorias tem uma grave deficiência de percepção do tempo. Eu tenho a impressão de que os cientistas atuais eles não fazem mais associação entre o conceito de evolução e o de progresso. Eles negam a parte do progresso e afirmam a evolução apenas como adaptação. Pior ainda. Eu já vi alguns cientistas que dizem que... Pior ainda. Olha, nós não conseguimos provar que existe uma evolução no sentido de progresso. Então, tira o progresso, fica só a evolução. Eu digo, como é que tu explica o progresso? Porque algum progresso do conhecimento há. Você mesmo acredita que a sua teoria é melhor do que a anterior, né? Não é isso? Então, restaria explicar como é que dentro desse esquema evolutivo se explica, se a evolução não tem nada a ver com o progresso, então você, por favor, me explique a possibilidade do progresso. Eles diriam que é a simples adaptação. É a maneira mais eficiente que nós temos atualmente. Perfeitamente. Então, isso quer dizer que você conseguiu explicar, através do processo da adaptação, todas as transformações havidas até agora. Então, haverá certamente outras transformações adaptativas daqui para dentro. Essas transformações adaptativas modificarão totalmente a sua teoria ou ela permanecerá intacta? Se modificarão a sua teoria, meu filho, então você não pode garantir que ela é verdadeira. E se ela ficará intacta, então você conseguiu, com a sua mente, criar uma estrutura que permanece imune ao processo adaptativo. Mas eles não dizem que ela é verdade, eles dizem apenas que ela é falseável. Eu digo, muito bem. Ela é falseável, quer dizer, você pretende uma teoria científica. Agora, existem milhares de mentiras falseáveis, né? Quer dizer, você ser falseável significa apenas que é uma teoria científica, não significa que é verdadeira. Não é isso? Então, quer dizer, aparecerão milhares de outras teorias. Então, por que prestar mais atenção a essa do que a qualquer outra? Aí eles dirão, porque não foi falseada ainda. É falseada, mas não foi falseada. Então, ela permanece. Não, mas ela não... Veja, ela não foi falseada ainda. Significa apenas que nós temos o direito de continuar acreditando nela. Não é isso? Mas você percebe facilmente que isto aí, vamos dizer, é uma fuga do problema. Né? Porque se você está enunciando algo que pretende ter a explicação de um processo real, e você diz apenas que isto, vamos dizer, esta é uma teoria falseável, que não foi falseada ainda, tá certo? Então a gente pode levantar o problema. Bom, durante quanto tempo ela pode permanecer não falseada? Qual é a possibilidade? Um dia, dois dias, três dias? Quer dizer, uma teoria que permaneça 1.500 anos não falseada será melhor do que aquela que permaneceu só dois dias? Isso implica a ideia de que o tempo em que uma teoria permanece sem ser, vamos dizer, impugnada, representa um valor para ela. Isso é inteiramente absurdo, porque uma teoria ser falseada depende, em primeiro lugar, do acaso. Não é isso? Então, às vezes, não tem meio de você prever que as pessoas encontrarão amanhã ou depois, ou não, uma prova contra a teoria. Se você já tem isso, não, se eu já tenho uma teoria a respeito das possibilidades futuras de falseamento da minha teoria, tá certo? E olha, esta teoria não será falseada pelos próximos 1.500 ou 2.500 anos, e esta outra não será falseada durante 2 semanas, tá certo? Então, você naturalmente, você já tem toda a estrutura do conhecimento futuro sob o seu domínio neste momento. É verdade que é através de um cálculo probabilístico, mas tem. E isso é intrinsecamente absurdo. Veja, uma teoria ser falseada ou não depende, em primeiro lugar, qual é o número de pessoas que está empenhada nisto. Segundo, elas tiveram sorte ou não tiveram sorte. Está compreendendo? Então, isso aí, é claro que vira um jogo de dados. Mas a ciência moderna, mas todas são assim. Mas este exatamente que é o problema. Quando o sujeito chega nisto, o que ele está dizendo é o seguinte: eu não sei nada a respeito desse treco. Isso aqui é apenas, vamos dizer, isso não tem nada a ver com conhecimento e também não tem nada a ver com a realidade. Isto tem que ver, digamos, com a legitimidade das nossas pretensões sociais. Eu pretendo ocupar este emprego aqui, tá certo? E o meu direito a este emprego é assegurado por isto, isto, isto, isto, isto. Ele está falando de legitimidade, de legitimação de um prestígio social e só, e de mais nada. Quer dizer, nós chamamos de ciência a atividade que produz estas coisas assim, assim, assim. Nós não sabemos se elas são verdadeiras ou são falsas. Tá certo? Então, a minha permanência no posto depende de alguém falsear a minha teoria ou não. Então, eu aposto que ela não será falseada pelos próximos 50 anos, então a minha carta está garantida. Quem é que pode levar a sério uma coisa dessa? Por quê? Por outro lado, embora o sujeito diga, não estou dizendo que é verdadeiro, não estou dizendo que tem alguma relação com a realidade, você sabe perfeitamente que ela socialmente funciona como se fosse a expressão da realidade e da verdade. Quer dizer, você desempenha um papel do detentor de um conhecimento verídico, tá certo? No instante mesmo em que você afirma que não tem a pretensão de ser verídico. Por quê? Porque você impugna a possibilidade de qualquer conhecimento verídico. Não é preciso dizer que isso é uma estrutura, vamos dizer, de pensamento inteiramente psicótica. E que, se fosse realmente, né, adotada para todos os setores nos quais a ciência exerce uma autoridade, e seria a mesma coisa, tá certo? Que um sujeito dizer o seguinte: olha, nós estamos aqui oferecendo um plano econômico, por exemplo, a este país, baseado em princípios de, vamos dizer, né, da ciência econômica, da agronomia, disso, daquilo, os quais não têm a mínima pretensão de ser verdadeiros, mas apenas não impugnáveis. Tá certo? Portanto, se eu disser que este plano vai ter tal ou qual efeito, não quer dizer que ele vai ter tal ou qual efeito, quer dizer apenas que vocês ainda não conseguiram provar que ele não vai ter este efeito. Você entende que o princípio do Popper, do falseamento, se ele fosse adotado a sério, ele teria que ser estendido, vamos dizer, às aplicações práticas da ciência? Mas ele é estendido. Se uma experiência que você faz desprova a teoria, você tem que corrigir a teoria para dar conta... Só se for desprovado. Agora, se não for desprovado, também não quer dizer que é verdadeiro. Mas aí entra o conceito de corroboração. Você testou ela, deu certo, testou de novo, ela dá certo... Até que em alguma combinação ele não dê, aí você... Então não tem. Você, o que você está querendo dizer, no fundo, é o seguinte: o princípio da falsidade garante alguma veracidade. Não apenas a legitimidade lógica. Porque, por exemplo, se você está com uma infecção e vai num médico e ele te dá um antibiótico, tá certo? você não se contentaria, quer dizer, olha, você vai continuar com esta doença, mas nós não vamos poder provar que você está com a doença, portanto, você deve ficar satisfeito. É isso que você aceita isso? Ninguém aceita isso. Você pode estar com a doença igualzinha, só que ninguém poderá provar que você está com a doença, portanto, você deve se considerar curado. Ninguém aceita isso. Nós aqui vamos lhe vender um automóvel baseado nas leis, né, da física, né, da física clássica, as quais não podem ser provadas. Ou seja, nós não sabemos se esse carro vai andar, apenas ninguém poderá provar que ele não anda. Você aceita isso? Ninguém aceita isso. Quer dizer que o princípio da falsibilidade é uma fraude total. Quando você, as pessoas aceitam uma teoria, não é simplesmente porque ela não foi falseada, eles acham que é verdade mesmo. Senão não poderia haver aplicação de nada. Ou o princípio de falsibilidade é apenas um discurso legitimador colocado em cima de pretensões efetivas à verdade, tá certo? Ou ele tem de ser estendido à ciência prática também, às aplicações práticas também, né, à tecnologia. Mas espera aí, a palavra isto funciona não pode ser usada mais. É isso que eu estou dizendo para você. Funciona. Você não pode dizer que funciona. Você só pode dizer, ninguém conseguiu provar que não funciona. E daí, esta mesma frase, por sua vez, você pode dizer, ninguém conseguiu provar que não funciona. Eu digo, você está dizendo que isto é verdade, ou apenas que ninguém impugnou esta mesma frase. E assim por diante. Quando você diz, ninguém conseguiu provar que isso não funciona, portanto, não foi falseada ainda. Isto é uma afirmação de fato, não é? O princípio de falsibilidade se aplica a ela também ou não? Não. Então, o princípio de falsibilidade não está sendo aplicado em parte alguma. Porque em algum momento você apela a um outro princípio de legitimação que não é o princípio de falsibilidade, mas é o princípio de veracidade. Você está se baseando nele ainda, só que está encoberto por um floreio chamado princípio de falsibilidade, que é uma fraude em toda a linha. No entanto, há determinadas aplicações que, se você tentar aplicar o princípio do Newton, não vão dar certo. Por exemplo, o controle da condição de satélite. Uhum. Então, para estes casos, as leis de Newton se aplicam, porque tem que adotar as mais complexas de Einstein. Mas o que isso tem a ver com o que eu estou dizendo? Se o princípio de falsibilidade é o único princípio, vamos dizer, de legitimidade científica, e você não pode apelar a um princípio de veracidade, então isto é regra universal em todos os níveis do conhecimento científico, inclusive as aplicações práticas. Mas chega um momento em que o sujeito que estava até aquele momento usando o princípio de falsibilidade, ele justifica a coisa dizendo, por exemplo, isto funciona. Você está entendendo? Neste momento ele apelou a um outro princípio que não é o da falsibilidade. E toda e qualquer discussão científica termina assim. Alguém apela a um princípio, diz que está indo pela falsibilidade, mas chega um certo momento ele apela a outro princípio, que é o princípio de veracidade. E diz, por exemplo, isto funciona. Quando você diz isto funciona, você quer dizer que isto funciona? Ou quer dizer apenas que ninguém ainda provou que não funciona? Então, ele quer dizer que o princípio de veracidade, ele continua lá. Só que ele está encoberto, sob um disfarce. Esse disfarce chama-se princípio da falsibilidade de Karl Popper, que era um charlatão. Isso então é semelhante à situação que ocorria no século XIX, em que todo mundo que fazia ciência, apesar de não estar usando uma vírgula do que o Bacon havia dito, devia... Se alegava baconiano. Hoje em dia ninguém usa o negócio do Popper. Todo mundo só usa para disfarçar. Diz, olha, isso aqui eu acho que é verdade, mas não posso dizer isso, senão vão falar mal de mim. Então, eu digo apenas que não foi falseado. Mas é claro que isso tem um limite. Está entendendo? Ou seja, o princípio de falsibilidade, ele não pode ser aplicado. E, de fato, não é aplicado nunca. Ele é apenas um pretexto. Você continua usando o mesmo princípio de veracidade que tinha antes. Só que você inventou um floreio lógico mais elegante que lhe permite escapar da discussão. Porque sempre que você vai impugnar a teoria do cara, ele diz, não, não, não, mas eu não disse que é verdadeiro, eu só disse que não foi falseada. A teoria do Popper só serve para isso. Só serve para fugir da discussão. Então, o Popper era um cretino, efetivamente. Né? Agora, ele é um cara que se tornou simpático porque ele era antifascista, anticomunista, liberal, etc, etc. Então, todo mundo gosta dele. Fala, bom, ele não pregou nenhuma coisa indecente, está entendendo? Mas a teoria dele é indecente. Vocês vão ver, está lá. O Fuller havia dito uma vez que a teoria do Popper ela é um caso especial da dialética. Isso, é um caso especial da dialética transformado em regra geral. E transformado na única regra, na verdade. Ou seja, no progressiva perda do domínio da técnica filosófica que a gente vai observando, assim, a partir de uma certa época começa a cair, e não é a coisa do mundo moderno, começa na Idade Média mesmo, entendeu? Nessa progressiva queda, chega um ponto em que o indivíduo não tem mais a ideia de que aquilo que ele está enunciando já foi enunciado 2.400 anos atrás, dentro de um outro, de uma outra estrutura maior, que dá toda a legitimidade e os limites daquilo. Então ele pega aquela coisinha que ele acabou de descobrir, que Aristóteles já sabia, uma daquelas 10 mil coisas que Aristóteles sabia, ele pega aquela, que é a única que ele sabe, transforma na regra de tudo, tá certo? E acha que fez um grande negócio. Mas ele está fazendo um papel ridículo. Quando você confronta isso com a história inteira, fala, mas é ridículo. Quer dizer, o problema de todo este mundo moderno é a total falta de humildade. Total falta de humildade. Eles acham que eles têm que ser melhor do que Platão e Aristóteles. Eu digo que é muito difícil ser melhor do que Platão e Aristóteles. Eles começaram muito alto. Então, o segredo é aquele negócio que o Heidegger falou e ele mesmo talvez não tenha cumprido. Ora, você quer discutir esse negócio? Então, 14 anos de Aristóteles primeiro. Tá certo? Você tem que voltar a isso. Não tem outro jeito. Na biologia, o que eles estão fazendo agora? Falam, porra, tudo que nós descobrimos, tudo que Aristóteles tinha falado. Então, vamos voltar lá. Mas eles fazem isso porque eles acreditaram na ideia de evolução e de progresso. Então, pode acreditar que se eu nasci depois, eu já nasci sabendo algo mais que os outros não sabiam. Então, não preciso estudar aquela coisa, pô. É a menor maneira de você ir tanto mais para trás, quanto mais você acredita indo para frente. Você entendeu? O professor disse que porque ele aprendeu a andar de bicicleta, ele não sabe mais andar a pé. Depois aprendeu a andar de automóvel, não sabe mais andar de bicicleta. É uma perda de capacidade, uma perda de inteligência. Se você pegar o esquema do Feuerstein e aplicar aos filósofos, aos cientistas, você vê que a degradação, isso que eu estou falando, é um fato empírico, comprovável. Os caras têm deficiência de inteligência. Por quê? Eu acredito que pode haver evolução e progresso. Claro que pode. É um fato empírico constatado. Em muitas coisas a gente sabe mais do que outros caras sabiam. Porém, todo o progresso é altamente problemático. E ele depende da conservação do estado anterior. O progresso é uma noção quantitativa. Quer dizer, você sabia X, agora você sabe X mais 1. Agora, sabe X, agora sabe X mais 1. Joga o X e fica com 1. Acreditando que não precisa. Quer dizer, essa ideia é uma espécie do progresso por transmissão dos caracteres adquiridos. Tá entendendo? Vocês acreditam mesmo, como nós nascemos num certo tempo, aqueles conhecimentos antigos eles já estão tão impregnados na nossa atmosfera que nós não precisamos dominá-los pessoalmente. A nossa cultura os domina. Isto nunca acontece. Não existe conhecimento impregnado na cultura, só existe conhecimento na cabeça de seres humanos. Se num certo momento ninguém souber aquilo, não adianta você dizer que a cultura sabe. Você está entendendo? Então vamos pensar o seguinte, quem hoje sabe tudo o que Aristóteles sabia? Não digo tudo, é X, vamos chamar de X isso aí, tá? X mais 1, eu disse só o X. Então, por exemplo, se eu pegar o Giovanni Reale sabe quase tudo o que Platão sabia. E ele sabe mais duas ou três coisinhas que Platão não sabia. Falei, então é claro que houve progresso. Só que houve enquanto ele conservar aquele conhecimento. Se ele perder, não houve progresso nenhum, pô. Quer dizer que existe um limite à possibilidade do progresso. Que é o limite da possibilidade do portador humano, do conhecimento humano. E os caras se escapam disso acreditando que existe uma impregnação no ambiente cultural. Esta é a fonte de todos os enganos. Você acredita, ah, eu não sei, mas alguém sabe. Todos estão pensando a mesma coisa. Quando você vai ver, ninguém sabe, porra. Exprime um por um, e você sabe? Ah, eu não, mas alguém sabe. E você? Eu não sei, mas alguém sabe. Quando você vai ver, ninguém sabe nada, porra. Então, quer dizer, justamente na hora que você confia mais na possibilidade do progresso, você está acabando com ela, acabando com essa possibilidade. Que ela existe, mas ela custa alguma coisa. E as pessoas também acreditam nisso, porque elas só fazem a conta dos conhecimentos que elas adquiriram e não dos que elas perderam. É o negócio do Jean Forestier, né? Da história da ignorância, o progresso da ignorância. Jean Forestier tem um livro, As Condições do Espírito Científico, que é uma verdadeira maravilha. E ele disse, se a gente for fazer a conta do conhecimento que foi perdido, é muito maior do que o que foi ganho. Então não houve progresso, houve prejuízo. Mais ainda quando as pessoas confundem o progresso do conhecimento com o progresso da técnica. A gente sabe que a quantidade de conhecimento que precisa para fazer um progresso técnico formidável é muito pequeno. Você, com uma única descoberta científica, você faz milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de aplicações técnicas que mudam a face do mundo. Se você pegar, por exemplo, esse negócio de linguagem de computadores, bom, isso aí foi inventado por Leibniz no século XVIII, com base numa ciência chinesa de 5 mil anos antes. Isso é a linguagem binária, e é isto. Os chineses já tinham feito, né? Leibniz pegou de novo, sabendo que era antigo, sabendo que ele não estava inventando nada, deu uma formulação mais moderninha, depois os caras pegaram, juntaram essa ideia do Leibniz com a ideia do Pascal, da maquininha dele, da máquina de pensar, tá certo? Que era uma simples adaptação do ábaco, que é muito mais antigo, juntaram as duas ideias e falaram, pô, então aqui, esta, se você botar esta máquina para pensar binariamente, fica muito mais fácil de construí-la. Qual é a quantidade de ciência, efetivamente, que existe aí? De ciência matemática? Com quase nada. Então, a história da tecnologia não é dependente da história da ciência. Ela é uma história autônoma. Então, se você ver, tem aquela história do... A história da medicina que saiu outro dia, o sujeito Gordon, não sei do que, ele mostra que só houve 12 descobertas na história da medicina. Só que essas 12 multiplicaram em milhões de aplicações técnicas, tá entendendo? Que, vamos dizer, são obtidas por pessoas que estão envolvidas na atividade científica, mas que não têm substância científica por si mesmo. Então, quando a pessoa fala, não, mas como é que você explica os computadores, e mais isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, tecnologia, esse é outro processo. Além disso, a maior parte das invenções que você tem, a pessoa fizer a invenção antes de saber o princípio científico que explicava aquilo, pô. Porque as pessoas, quando falam de ciência e tecnologia, elas não sabem o que é tecnologia, elas não têm ideia do que é tecnologia. Um conhecimento tecnológico, ele se articula, a articulação lógica de um conhecimento técnico é exatamente o contrário do conhecimento científico. A gente chama de uma técnica o conjunto, tá certo, dos meios articulados para a produção de um determinado fim. Esses meios podem ser os mais heterogêneos possíveis e não haverá entre eles nenhuma conexão teórica concebível. Portanto, nenhuma técnica de fazer o que quer que seja tem explicação científica. A ciência precisa também do contrário, quer dizer, uma ciência só lida com os conhecimentos que podem ser articulados logicamente uns com os outros. Porque ela não visa produzir um fim, mas visa produzir uma explicação. Então, por exemplo, se você pegar, por exemplo, como é o processamento do petróleo, desde que você faz o buraco e tira o petróleo de lá, até ele virar alguma coisa, tá certo? A multidão de conhecimento que está envolvido nisso, você tem conhecimentos geológicos, econômicos, mercadológicos, químicos, etc, etc. Eu digo, articule tudo isso numa teoria geral. Impossível. A articulação é prática. Todos esses conhecimentos foram, que são heterogêneos, obtidos por meios diferentes e sem conexão lógica interna, são articulados na prática para produzir este fim. Por exemplo, como é que você articula, né, vamos dizer, o efeito medicamentoso de uma substância injetada na sua bunda com a produção de seringa? Tem uma teoria que possa explicar ao mesmo tempo, com base nas mesmas coisas, né, o efeito do medicamento, e a produção da seringa? Claro que não. Agora, se faltar o medicamento ou a seringa, não haverá injeção, portanto, você não ficará curado daquilo. Então, técnica é isso. Técnica é uma, vamos dizer, é uma racionalidade que é uma articulação racional, tá certo? Em vista de um fim. Quer dizer, o princípio racional da técnica é a finalidade, não é isso? E não a causa. Portanto, ela é o contrário da ciência. Isso quer dizer que você pode ter um progresso imenso da tecnologia num lugar onde tem relativamente pouca pesquisa científica. Por exemplo, os chineses. O que é que os chineses descobriram em matéria de ciência nos últimos 200 anos? Absolutamente nada. E, no entanto, a tecnologia funciona. Quer dizer, a racionalidade técnica é o inverso da racionalidade científica. Uma coisa pode ajudar a outra. Pode, mas não ajuda necessariamente. Você ter uma explicação causal melhor para um processo não facilita em nada a aplicação tecnológica desse processo. Porque a aplicação tecnológica vai depender da articulação dele com outros processos que não tem nada a ver com aquela causa. Então, todo mundo está acostumado, vamos dizer, na cultura moderna, todo mundo tem opiniões sobre tudo, recebe esse bolo de informação, então, e forma sínteses imaginárias. Essas sínteses imaginárias expressam processos que as pessoas acreditam que são reais. Mas quando você vai decompor aquilo e dizer o que vocês estão querendo dizer mesmo, você vai ver que nada corresponde no mundo real àquelas ideias. Nada, nada, nada, nada. É o famoso negócio, você tem aqui o símbolo, a palavra, o conceito que você usa, né? Depois você tem o significado dela. Bom, depois do significado, tem que ter o preenchimento do significado pela realidade. Então, se você entendeu uma ideia, por exemplo, eu digo para você, o dragão verde com bolinhas brancas. Entendeu, né? Então, você entendeu o significado. Agora, muito bem, agora me arruma um exemplar. Quer dizer, você entender o significado é uma coisa, e você entender a realidade da coisa é outra, completamente diferente. Como, vamos dizer, a comunicação em geral, a cultura inteira, funciona na base da troca de significado, como se fosse um baralho, eu passo um significado para você, você me devolve outro. Então, eu digo, ah, coitado, a realidade jamais é convocada a participar disso. Ela só aparece quando, baseado nessa parafernália toda, você toma alguma decisão prática e se esborracha tudo. Não é isso? Mesmo assim, você ainda pode inventar um subterfúgio popperiano ou marxista, qualquer coisa, para escapar disso aí. Então, vamos dizer, o retorno dos significados à realidade só se faz por análise filosófica do conceito. Isso aí é o que Aristóteles e Platão sabiam fazer, mas depois a pessoa não sabe mais. E cada vez sabe menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos. A ponto de acreditar em teoria da falseabilidade. Quer dizer, você que alega isso, ele sabe. No fundo, ele sabe que em algum momento ele vai apelar a um outro princípio, mas esse princípio não pode ser nomeado. Esse outro princípio é o tecnológico? Não, o princípio da veracidade. No fundo, ele está querendo dizer que a teoria dele é verdadeira. Qualquer sujeito que apele à teoria da falseabilidade, ele diz, eu não posso dizer diretamente que é verdadeira, porque eu não posso provar. Né? Mas eu acredito que é. Então, como é que eu faço para defender esta teoria? Eu alego o princípio da falseabilidade. Mas ele só serve para isso, o princípio da falseabilidade só serve para desconversar, você está entendendo? Ele não é o princípio efetivo no qual a coisa se baseia, ele é um princípio retórico. Não é ele que legitima a teoria na cabeça do sujeito que a enunciou. Ele serve só para exorcizar as incomodidades. Né? Muitíssimo poucas coisas. Ou seja, o princípio da veracidade continua vigorando perfeitamente, e é ele que interessa. Tá certo? Só que de tudo que as pessoas dizem que sabem, elas só sabem um pouquinho. E isso elas não querem confessar, porque se confessar isso, elas vão ter que reconhecer que, por exemplo, tem ali pega um número imenso de pessoas que vivem de pesquisa científica em todos os setores. Né? Se o público em geral soubesse disto aí, ia demitir 99% e dizer, nós não precisamos de tantos cientistas, não precisamos mesmo, isso é uma empulhação. Põe esses caras para... que nem Fidel Castro, põe para cortar cana, pô. Está compreendendo? Mas e daí a classe, como é que vai ficar? Esta é a verdadeira, a intelectualidade é a verdadeira classe ociosa. É paga para não fazer nada. E muitíssimo bem paga. Se você pegar tudo o que se gasta com ciência, com universidade, etc., etc., etc., né, e comparar, assim, vamos dizer, as grandes fortunas, né, as grandes fortunas são inferiores a isso aí. O Bill Gates não tem tanta grana assim, porra. Agora, como esse é um pessoal muito ambicioso, que nunca está satisfeito com o que tem, eles sempre acham que estão ganhando pouco. E que precisa mais verbas para pesquisa, e mais, e mais, e mais, e mais. Pesquisa do quê, meu filho? Do nada. Então, se você vê, por exemplo, o que acontece, vamos dizer, na literatura. Na literatura existe uma profusão, tá certo? Imensa de textos, que são apenas repetição de esquemas verbais já inventados 200 ou 500 anos antes por dois ou três poetas verdadeiramente criativos. Se você fizer aquela pergunta do Pound, olha, o que aconteceu de fato na história da literatura, né? Você vai ver que diminui muito, só para uns 12 ou 15 caras. Né? Por exemplo, entre os árabes, a pessoa tem, existe, né? A cultura árabe, a consciência diz, não, só existem 8 poetas. O resto está só floreando em volta, fingindo que é. Tá certo? Então, por isto mesmo, na cultura árabe, os poetas em geral não terão um milésimo do prestígio que tem no Ocidente. Os grandes poetas têm, sem dúvida. Mas acontece que e o mercado das letras e a classe ociosa vai fazer o quê? Então, assim, o sujeito que sabe, conhece aquelas coisas centrais das quais todas saíram, ele tem, de fato, o domínio do panorama. Então, ele não vai se interessar por essa bobajada toda. Tá certo? Pois, bom, eu não vou comer a falsificação da falsificação da falsificação da falsificação se eu já consumi o produto originário. Pois, não vou perder tempo com essa bobagem. Né? Então, isso aí é que nem o... Tem um português, o pessoal convidou ele para jogar sinuca. Ele já jogou isso? Não. Né? Daí então levaram o português, lá o português, puc, puc, puc, puc, puc, puc, embocou tudo. Falou, mas você não sabia jogar? Não, mas é que eu jogava bilhar. Então, fazer aquele jogo com três bolas. Ele sabia muito mais embocar as bolas do que os outros. Quer dizer, qual é a diferença do bilhar para cima? Os caras botaram mais bola, com mais colorido, mas o negócio é a mesma coisa, é embocar a bola no buraco, né? Esta é a técnica, o resto é só... não mudou substantivamente o jogo, né? Então, o que os caras fazem isso? Depois põe mais bola no jogo, né? Não é mais colorido, mas o jogo é o mesmo. Então, é por isso que a quantidade de pseudociência que se produz é uma coisa assim, absolutamente aterradora, aterradora. E a pessoa lê em Orson, né? Lê o Dawkins, etc., e fala, faça uma experiência. Procure, no século XIX, os equivalentes do Dawkins. Quer dizer, era o sujeito que falava em nome da ciência e tinha uma audiência enorme. Não é isso? Agora, na vida científica em geral, é difícil o sujeito, durante a vida, ele conseguir fazer a descoberta científica séria e ainda ter tempo de conquistar uma audiência científica, geralmente não dá. Então, é de se prever que o cara que tem audiência científica não é o sujeito que está trabalhando na coisa mais substantiva. Não é isso? Então, pega os equivalentes. E você vai ver que se tornaram absolutamente intragáveis. Não dá para ler os caras, que tanta besteira que tem. Então, Ernest Haeckel é um, Ludwig Buchner é outro. Todo mundo lia os caras e o pessoal, jornalista, o pessoal da cultura, vamos dizer, média, formadores de opinião, citavam esses caras como se fossem a ciência. O Dawkins, daqui a 30 anos, as pessoas vão rir dele, porra, como hoje a gente ri do Buchner, o Haeckel. Porque são pessoas que elas fazem de conta que sabem muito mais coisas do que sabem realmente. O progresso da ciência é muito difícil. Isso acontece de pouquinho. Então, não tem tanta coisa para você soltar foguete, entendeu? O que tem é assim, a necessidade de você manter, né, a atividade social de produção de ideias em circulação, que tem que alimentar institutos de pesquisa, jornalismo científico, a mídia, suplementos culturais, etc., etc. Então, eles têm que ter algum assunto com a falar. Então, tem que dar a impressão de que está acontecendo alguma coisa. Quando você vai ver, no século seguinte, o que, que sobrou? O que, que eles descobriram mesmo? É muito menos do que parecia. Mas isso sempre foi assim. Mas quem foi que meteu na cabeça das pessoas a ideia de que todo mundo pode ser cientista? Hã? Todo mundo pode ser senhor doutor? Pode ser, nós te damos o direito de ser. Você tem todo direito. Mas o direito de ser algo não vai te transformar nesse algo. Só quem pode te transformar nesse algo é você mesmo. Entendeu? Por exemplo, você não tem o direito de ser campeão mundial de boxe? Todos nós aqui temos o direito. Existe um impedimento legal? Não. Mas você sobra no ringue, na primeira porrada do Mike Tyson, sai a sua cabeça. Só tem esse problema. Então, acabou. Então, essa coisa do direito também é uma coisa de enganação. Você quer dizer que eu tenho o direito de uma coisa que eu, na realidade, não posso ser. Né? Todos não temos direito de ser presidente da República. Você não quer ser presidente dos Estados Unidos? Eu digo, pode. Agora até vão mudar a legislação, o imigrante pode ser. Eles fizeram a lei lá para o Schwarzenegger, você baseado na lei Schwarzenegger, você se candidata, porra. É só as mulheres não podem ser papa. Nada é perfeito. Né? Então, vamos dizer, é ilusão, quer dizer, oferece para todo mundo, você pode ser tudo, você pode ser isso, você pode ser Shakespeare. Quer dizer, viver na irrealidade, mas a base da cultura moderna é a irrealidade. Agora, é possível que as massas todas tomem conhecimento disso e falem, é quase impossível. Eu posso até chegar a explicar de um por um, não vai adiantar nada. Porque o número de pessoas, vamos dizer, eu digo, na ciência funciona as pessoas que gostam de um negócio chamado realidade. E são muito poucas. A maior parte da pessoa fica triste perante a realidade. Então elas têm que ter uma ilusão, uma coisa que mantém elas animadas, né? A gente quando olha, vamos fazer o diagnóstico real mesmo, como a coisa está, você precisa ter, né, muita força, você precisa confiar em Deus, porque se você não confiar em Deus, né, você for confiar só nesse mundo, esse mundo decepciona, tá vendo? Então a gente, para aguentar ver aquela porcaria, precisa ter esperança num treco melhor, né? Não nesse mundo, né? Então, o número de pessoas que querem saber como as coisas são mesmo é muito pequeno. E só esses que descobrem alguma coisa na ciência, pô. As pessoas, em geral, elas precisam de crenças que as animem. É um problema, não é um problema de realidade, é um problema de autoimagem. Não está vendo o governo, precisa melhorar a autoimagem do brasileiro. Agora, precisa melhorar a autoimagem justamente porque a realidade está muito deprimente. Se for dizer a realidade para eles, eles vão todos estourar os miolos. Então, né? Você dizer, olha, você é o seguinte, você é o povo ignorante, inepto, você tem uma dose de incapacidade, maior do mundo, qualquer cara da Zâmbia te dá de 10 a 0. Você é o povo mais assassino do mundo, mais mentiroso do mundo. Pô, esta é a realidade, mas você não pode dizer para as pessoas, senão elas ficam tristes, pô. Não é isso? Aquela estatística, Estados Unidos, 1.500 homicídios por ano, Brasil, 50 mil. Né? E nós dizemos, a sociedade americana é violentíssima. Então, nós queremos acreditar nisso para a gente se sentir melhor. Né? Agora, tem pessoas, peraí, no meio disso, se você está muito identificado com a sua condição de brasileiro, quer dizer, para você estar animado na vida, você precisa acreditar no Brasil. Então, você não vai poder estudar a realidade do Brasil. Agora, se você não depende disso, quer saber se o Brasil é bom ou ruim, para mim não influi nem contribui, estou em outra. Né? Então, você pode querer saber a realidade daquilo. Então, existe um lado sociológico nessa coisa da história da ciência, sobretudo da ciência humana, que as pessoas não levam em conta. Que é o seguinte, quem está fazendo essa ciência, da onde vêm essas pessoas, para que elas entraram lá e o que elas querem? Se você pegasse, olha, de 10 mil neguinhos que entraram numa escola de ciências sociais e você perguntar, escuta, você quer descobrir mesmo como funciona a sociedade humana? Você está disposto a pagar o preço? Você vê que um ou dois, a maior parte quer, né? Que é outra coisa completamente diferente. Então, quer dizer que vão falar sobre o assunto, mas com total desprezo sobre o assunto. Mas total, total, total, total. Quer dizer, eles não querem conhecer aquele negócio, eles só querem falar a respeito. E é assim mesmo, é quase assumido, quase conscientemente assumido. Hoje mesmo eu comprei um livro do Henrique Dussel, que é um sujeito da Filosofia da Libertação. Cara, todo mundo estuda Henrique Dussel e tal. E eu li 3 páginas, eu falei, mas não é possível, esse sujeito é subginasiano. É. Ele começa a falar da ontologia grega, diz, a ontologia é a expressão da dominação ocidental e desprezo pelo outro, né? Eu digo, porra, mas essa ontologia é igual a dos hindus, porra, como é que vai fazer agora, né? Quer dizer, ele não sabe que existe uma ontologia hindu que é igual àquela. Ele não sabe e não quis saber. E se você for contar para ele, vai ficar muito bravo. Então, por que você quer falar uma coisa sobre uma ontologia se você não quer saber nada do assunto? Ele vai dizer, eu estou pouco interessado na ontologia, eu quero é parecer um gostosão, você está entendendo? A ontologia entrou aqui com o Pilatos no credo. É assim mesmo. De vez em quando eu cruzo com alguns alunos de sociais que estão fazendo mestrado ou algo do gênero, e eles se colocam no trabalho de fazer uma pesquisa sobre algum assunto. Então preparam lá o questionário e saem perguntando para as pessoas. Aí eu sempre que eu pego o questionário, a impressão que eu tenho ao ver aquelas perguntas é que elas foram feitas de propósito para não chegar à conclusão nenhuma. Claro. Aí eu começo a falar para o dito curso, né? Quais são as falhas das perguntas, porque não vai conseguir tirar nenhuma informação daquilo ali. E a pessoa começa a ficar assustada, começa a ficar irritada. Pois é. Então você vê que são, vamos dizer, são inteligências muito pequenininhas, tá certo? Que mal poderiam assumir a responsabilidade de trabalhar no posto de gasolina e que estão lá na condição de cientistas sociais. Esta é a realidade, porra. Agora, pode acontecer no meio de milhões, você encontra um sujeito e fala, pô, esse cara aqui é de verdade, ele quer saber mesmo, você está entendendo? Então, essa pessoa vai ser tão diferente dos outros, que os outros não vão nem perceber a diferença. Você tem uma diferença de uma dimensão para outra, né? Mas ela não é perceptível. Esta ideia de que para você falar de um assunto, você tem que ter estudado o assunto, essa ideia é muito difícil de entrar na cabeça das pessoas. Eles não entendem por quê. Porque eles acreditam que já existe uma impregnação do meio. Você está entendendo? Eu não preciso saber aquilo porque esse conhecimento deve estar aí em algum lugar. Então eu já falo a partir desse patamar para cima, sem eu ter que ir lá e adquirir pessoalmente aquilo. Agora, acontece que às vezes, pelo sujeito acreditar que ele tem um conhecimento, ele acaba tendo mesmo. Isso às vezes acontece para certos domínios, né? Por exemplo, língua. Para você aprender uma língua, a melhor maneira de você aprender é você botar na cabeça que você já sabe. E você sai falando tudo errado e você, sem perceber, vai corrigindo, corrigindo, daqui a pouco você está falando. Tá certo? Mas acontece que para a ciência isso simplesmente não funciona. Agora, toda a história da constituição das ciências sociais modernas, ela é toda uma história de charlatanismo, desde o início. Nenhum daqueles caras, nem Durkheim, nem Spencer, nem Comte, nem Karl Marx, nenhum deles tinha a menor ideia do que estava falando. Porque eles acreditaram que a cultura já tinha chegado a um patamar X e que, partindo daquele patamar, eles podiam construir, então, uma ciência de um novo domínio que não tinha sido explorado ainda, que é a sociedade. Se eles tivessem lido Platão e Aristóteles, eles veriam a dificuldade de fazer isso que eles estavam querendo fazer, mas eles não tinham a menor ideia da dificuldade. Então, aqui é fácil, a gente define aqui fato social, né? E assim vai, pá, pá, pá, pá, pá. É tudo facinho. O mundo do Durkheim, então, é um mundo de uma simplicidade, assim, pueril mesmo. É um joguinho de criança. Quando você pega o livro do antropólogo americano, como é que chama? Sapir, sobre a religião, diz a religião é o conjunto dos meios de alcançar a paz de espírito. Eu digo, paz de espírito, toma o LSD, né? Tem outro que dá o rabo, alguma coisa assim. Você acha que era realmente isso, né? Que os caras estavam buscando, paz de espírito, você dorme, tem paz de espírito. Né? Assim, não pensa em nada, não se preocupa com nada. Né? Que nem o Rei Leão, Hakuna Matata, pronto, não pense em porra nenhuma, você tem paz de espírito. Quer dizer, é uma concepção assim, tão bobinha, é de uma classe média, né? Que confunde a religião com uma aspirina. Né? E ele acredita que ele ajunta uma série de conhecimentos baseados naquilo. É fantástico como é que o estudioso pode estar infinitamente abaixo do seu assunto. É paz de espírito e aqueles camaradas na arena lá sendo comido pelos leões. Né? Jesus Cristo pregado na cruz. Lá, paz de espírito, que droga é essa, pô? É? Como é possível uma coisa dessa? É pura imaginação, e esse livro continua sendo estudado. O que não quer dizer que, às vezes, no meio dessa pataquada toda, o sujeito não diga uma coisa ou outra que serve. Esses antropólogos saíam pelo mundo anotando costumes esquisitos e tirando conclusões, né? Quando você vai ver, eles até têm uma certa coletânea de fatos, né? Mas a posição dos caras é tão ingênua perante aquilo, tá certo? E ingênua em grande parte pelo seguinte: o sujeito sai de uma sociedade que já está funcionando. O sujeito americano, bom, então ele está lá, ele já tem um salário, está na universidade, quer dizer, toda a vida dele é montada em cima de uma estrutura social pré-existente, que ele não precisa saber como funciona para que ela funcione. Não é isso? Então ele, com base nisso, vai investigar uma outra, né, sociedade que não o compromete em absolutamente nada. Quer dizer, o salário dele da universidade continua chegando. Você está lá na ilha, não sei o quê, conversando com o índio, mas o salário está lá. Então você vai ver aquela outra sociedade como se fosse um brinquedinho. Aquela você domina, você está por cima, você sabe de tudo, né? Você é um observador divino, né? Você pode até consentir em participar um pouquinho da vida deles, para dizer que você é um observador participante, então, mas observador participante, pô, tem uma diferença entre você e os outros membros da comunidade. Eles não têm salário da universidade. Quer dizer, o índio foi lá pescar porque ele precisa disso para comer. Você foi lá pescar porque é bonito brincar de índio. Entendeu? Essa diferença é irredutível. Então, ou você sabe aonde você está, na sociedade em que você está, e aí, muito trabalhosamente, você pode, né, entender uma outra, ou então é melhor nem começar. Agora, Aristóteles sabia, desde a primeira, ele sabia que a sociedade que você tem que estudar é aquela que você está. Não a outra. A sociedade nunca vai ser um objeto. Se ela é um objeto, é porque não é a sociedade, porque ela é um objeto para você que não pertence a ela. Agora, para quem está lá dentro, não é um objeto. Ela é o contrário, ela é a própria, vamos dizer, conjunto de condições que permite a vida daquele indivíduo. Então, quer dizer, o modo de conhecer a sociedade nunca é conhecê-la como um objeto. Se você fez dela um objeto, já está errado. Ela se constitui como objeto na sua frente, na medida em que você, partindo do que ela já sabe sobre ela mesma, se você sabe o conjunto do que a sociedade sabe sobre ela mesma, você é capaz de fazer um aprofundamento crítico disso. Aí sim. Aí ela se transforma num objeto para você. Mas não antes disso. Agora, você pegar uma cultura como objeto, porque você chegou lá como observador, né, isso, então, bom, tudo aquilo que você colheu como observador é tudo aquilo que não funciona para você como regra, mandamento social vigente. Né, isso? Embora funcione para outras pessoas, as quais, por serem membros desta sociedade, não poderiam ter acesso a esta visão de fora que você está tendo. Então, você já começou fazendo tudo errado. A única sociedade que você pode compreender realmente é aquela que você está. Porque essa você tem um material diretamente em você mesmo. Não é isso? Não todo, mas uma boa parte. Partindo do que você tem, você pode coletar mais em volta e você vai entender a sociedade justamente não como um objeto, não é isso? Mas como um processo vivente no qual você está. E ela é isso, efetivamente. Quer dizer, não é que você não a pode ver como objeto. Não, ela não é objeto. Tá certo? Então, quando você está vendo a sociedade como, vamos dizer, um processo humano que te inclui, você está vendo a coisa dentro da realidade. Não é isso? Agora, por exemplo, como é que o antropólogo, dentro da tribo de índio, o que que ele teria que fazer? Como é que ele teria que começar? Ele teria que começar por entender a sua posição dentro daquela sociedade. Quem sou eu dentro desta sociedade? Não é isso? Então, a primeira coisa que ele tinha que perguntar é para os índios: quem sou eu? O que que eu sou? O que que eu estou fazendo aqui? Qual é meu lugar aqui? Aí sim, mas isso será a última coisa que ele vai fazer, né? Mesmo porque tem a possibilidade dos índios não saberem, quer dizer, você é uma coisa esquisita que está aí me fazendo pergunta, eu não tenho a menor ideia do que você está querendo. Você começa, mas o observador da sociedade primitiva, ele já começa por falsear os dados, pô. Agora, se ele tiver uma compreensão profunda da sua sociedade, pode ser que ele até chegue a compreender uma outra. Mas os caras fizeram o contrário, vão lá entender a sociedade de índio, faz um monte de observação fictícia e depois tenta entender a sua sociedade a partir daquelas observações fictícias. É o negócio da Margaret Mead, né? Os dados eram todos furados, mas mesmo que não fossem, o método está errado. Então, é incrível, como é que puderam chamar isso de ciência? Chamamos de ciência porque administrativamente acontecia num departamento chamado científico e a pessoa tinha salário de cientista, só por isso. Mas não tem de estrutura na ética de uma ciência. Então, quer dizer, as ciências sociais modernas, todas elas nasceram viciadas, tá certo? 99% do que produz é besteira mesmo, não vale a atenção. Tá certo? E começa a adquirir um sentido quando você faz o que fazia o Sorokin, por exemplo. Que você pega tudo que você sabia sobre a sociedade desde a antiguidade, desde Lao Tse, Confúcio, etc., etc., e vai encontrar aqui até chegar no estado presente. E você vai pegando as várias articulações. Então, aí você entende mais ou menos do que se trata. Mas se você parte do princípio de que não havia conhecimento de ciência social antes, de que a ciência social, você acredita que a ciência social é uma coisa nova que você está inventando, então, já começou errado. Tem gente que acredita piamente que a ciência social começa com Maquiavel. Eu digo, olha, você encontra obras hindus e chinesas de 3 mil anos antes que já tinham tudo aquilo. Mas tudo assim, com todos os detalhes. Como é que você explica esse milagre do Sun Tzu, arte da guerra? Quem meteu a arte da guerra para circular foi Stalin. Porque ele leu aquele negócio e falou, isto aqui é a grande novidade em matéria de arte da guerra. Tem 5 mil anos. Quer dizer que todos os princípios que Sun Tzu colocou não mudaram nada, nada, nada, nada, nada. Então, isso aqui é uma ciência. Então, quer dizer, olha, o progresso da ciência consiste no seguinte, Sun Tzu sabia tudo isso, daí nós esquecemos tudo, tá certo? Durante 5 mil anos, e agora acreditamos que nós inventamos alguma coisa. Pronto, isso é o que você chama de ciência. Você já começa por falsear a sua própria posição dentro da história. Então, o que é que tem que fazer? O corretivo que Aristóteles já dá, você tem que começar por conhecer o conjunto das opiniões existentes a respeito do assunto. Conjunto das opiniões dos sábios. Né? É assim que se faz. Pega tudo, tudo que eles disseram. Pá, pá, pá, pá, pá, pá. Daí começa a tratar dialeticamente aquilo, até depurar e chegar a alguma coisa. É só assim que a coisa anda. Isto dá trabalho e leva tempo e não é garantido que vai funcionar. Não, vai ter outro jeito, você inventa alguma coisa no ar, e dá uma entrevista para a Veja, e as pessoas vão acreditar. Então, onde é o panorama das ciências humanas, é assim, ele depõe contra a inteligência humana. Embora, no meio desta besteirada, você tenha de vez em quando assim, ilhas de lucidez absolutamente fantástica. Mas onde você encontra alguma coisa que presta, está baseado ainda no método de Aristóteles. São pessoas que entenderam que antes de você fazer um negócio novo, você precisa conhecer o velho. Senão você vai reinventar a roda, né? E pior, ela vai sair quadrada. Não tem outro jeito. Você quer falar em progresso? Tá bom. Progresso é uma coisa nova que foi acrescentada no treco que já tinha antes. Então, o que que tinha antes? Pouquíssimos cientistas sociais fizeram isso. Weber fez isso. Os dois Weber, Max Weber e Alfred Weber. Né? Sorokin fez isso. Né? O Spengler fez isso, com todos os erros que ele pode ter cometido, fez isso também. O Toynbee fez isso, o Feuglin fez isso. Então, a margem de acerto pode ser, mesmo com isso, você ainda pode errar muito. Mas aquela coisa que o Feuglin insiste tanto na coisa, quer dizer, que é a exigência do conhecimento enciclopédico para o cientista social, essa não tem como escapar. Agora, você pensa que em ciências naturais isso é diferente? Parece que é. Por quê? Porque a linha de investigação nas ciências naturais já está mais estabelecida. Quer dizer, você tem, vamos dizer, uma sequência recente de investigações que parecem resumir o que se sabe daquilo. Mas isso funciona só até um certo ponto. Quer dizer, você não vai precisar recorrer. Por exemplo, um químico não precisa saber toda a história da química para ele fazer a investigação que ele quer fazer. Muito bem. Acontece que, de repente, você se vê lidando com problemas que transcendem infinitamente o que aquela ciência pode abarcar no momento. Então, você vai ter que ver o que já sabiam antes. E isso acontece quando a sua ciência, dentro daqueles limites que ela se colocou, ela esgota as possibilidades dela, quer dizer, ela avança até o ponto em que dá, ela acaba desembocando em problemas que transcendem aquela sua própria evolução interna e vão desembocar em outros problemas infinitamente maiores que as pessoas já trataram 5 mil anos atrás. Então, daí você vai ter que fazer de novo a mesma coisa. Quer dizer, em ciência natural, a mesma coisa. Você vai ter que partir das opiniões dos sábios. Embora esse desafio não seja colocado tão frequentemente quanto nas ciências humanas. Porque, vamos dizer, o envolvimento do indivíduo, do cientista, com o objeto de estudo, ele é um pouco mais indireto na ciência natural, embora não totalmente indireto. Por quê? Porque ele está dentro da mesma natureza que ele está estudando. Mas até chegar a este confronto, precisa percorrer mais etapas. Quer dizer, até... você imagina, por exemplo, que a possibilidade de um cientista natural criar uma teoria, né, por meios materiais que a sua própria teoria desmente, seria muito difícil. Mas em ciências sociais isso acontece toda hora. Por quê? Porque o envolvimento é mais direto. Quer dizer, a convivência do ser humano com a natureza não é direta, com a natureza física não é direta, ela se dá através da mediação da sociedade humana. Não é isso? Quer dizer, quase todos os elementos naturais que chegam ao seu conhecimento já vêm, vamos dizer, trabalhados ou fisicamente ou pelo menos linguisticamente pela cultura em que você está. Então, a cultura é o primeiro escalão, a natureza é o segundo. Tá certo? Então, quer dizer que o confronto mesmo do homem com a natureza vem depois do confronto dele com a cultura. Então, por causa disso, o cientista natural está mais protegido do seu objeto do que está o cientista social. Isto dá uma impressão de maior objetividade. Mas é só impressão. Também porque, vamos dizer, o recorte científico dos objetos naturais, ele já está mais bem feitinho e também constitui uma camada protetiva. Então, por exemplo, você já sabe que você está, como biólogo, tá certo? Você está proibido de você levar em conta as percepções sensíveis diretas que você tem do seu objeto de estudo. Você só vai perceber dele o que está dentro da grade de interesses já definida pela sua ciência. Portanto, o que você está estudando não é um objeto real, é um objeto científico, tá certo? E você só vai falar daquele aspecto. É, pensando bem, isso é muito absurdo, na verdade, né? Que você acredita que a delimitação dos interesses daquela ciência ela tem uma autoridade maior do que a sua própria percepção sensível. Você aceita isso só porque te pagam para aceitar isso. Na realidade, é uma operação mental muito esquisita. Se você, quando a famosa divisão de Descartes, que ele faz divide o objeto pensante, o ser pensante e o ser extenso, e diz que o ser extenso deve ser separado de todas as impressões sensíveis que ele nos dá, né? Então você percebe facilmente que o objeto, o ser extenso, que seria a natureza, não pode ser percebido. E o ser pensante também não pode ser percebido. Note bem que este preceito ainda está nas ciências até hoje. Então, o Whitehead aqui dizia que então só existem dois objetos, dois assuntos. Você tem o sonho e tem a conjetura. É só isso que a gente faz. E pior, a classe científica sabe que é isso que eles estão fazendo. Mas se você confessar isso toda hora, você vai perder sua autoridade. Você vai dizer, olha, o mundo que nós estudamos não é o mundo real. É um mundo inventado pela nossa ciência e que seleciona os caracteres, tá certo? Para que eles obedeçam ao critério da nossa ciência. E eles, por isto mesmo, assim, recortados, funcionam exatamente como a nossa ciência diz que funciona. Se você disser, olha, mas isso aí é um jogo de carta marcada. E se tudo aquilo que não funciona como sua ciência diz está afastado do interesse da sua ciência, entendeu? Ela, bom, sempre o que ela disser vai ser válido dentro das regras do jogo dela. E isso nunca pode ser confrontado, mas é com a realidade da experiência efetiva, somente da experiência científica, isto é, da experiência recortada para dar exatamente isto. Eu digo, então, este elemento de predeterminação dos resultados é inerente à estrutura da ciência moderna. Só quando ele passa de certos limites da decência é que ele chama a atenção, mas que ele estruturalmente está presente e lá está presente. Ademais, ainda tem um outro problema, quer dizer, sempre que você opera um recorte, você faz um recorte de alguma coisa, dentro de alguma coisa. É isso? Qual é essa coisa? Quer dizer, da onde você tira, vamos dizer, por exemplo, você delimita aqui os objetos da ciência biológica, da ciência química, é este, só isso, você recortou aquilo. Digo, da onde você retirou isto? Qual é esse fundo do qual veio esse recorte? E o que, que você sabe a respeito deste fundo? Você sabe apenas que ele se constitui de coisa extensa no sentido cartesiano, o qual já é um recorte inteiramente arbitrário e, na verdade, absurdo. Às vezes você faz um recorte absurdo dentro de outro recorte absurdo, tá certo? E dentro desse recorte, como ele foi feito metodicamente, tudo vai funcionar do jeito que você disse. E todo mundo vai acreditar que isso tem um valor científico extraordinário. É altamente duvidoso que tenha. Você pode ter certeza que um dia a nossa, toda essa época vai ser tida como uma época de ignorância, credulidade, superstição e loucura. No qual tudo o que funcionava, tá certo? Ou era porque se baseava em conhecimentos antiquíssimos, como o Sun Tzu, tá certo? Ou funcionava por engano. Ou funcionava por motivos desconhecidos, como a aspirina, por exemplo. Ou também funcionava pela habilidade técnica das pessoas, que é absolutamente inegável. A gente vê que em toda essa etapa tem uma certa profissão que adquire uma importância extraordinária, que são os engenheiros. Eles são a salvação da humanidade. Você está entendendo? Por quê? Porque o negócio deles não pode funcionar só teoricamente. Tem que funcionar na prática. Então tem uma organização técnica para obter determinados fins. E eles têm que obedecer esse protocolo e tem que funcionar mesmo. É a única profissão na qual você se exige isso. Porque se o sujeito for um físico teórico, não precisa funcionar absolutamente. Não precisa nem ter nada a ver com a realidade. Se for um biólogo, Richard Dawkins, também não precisa. A grande glória do mundo moderno não é a ciência, é a engenharia. Aí sim, essa existe. Essa é de tirar o chapéu.